リーブトレイナメン。 Charlie X-Ray, autorizado a linha de tempo largo de pistão 7, vento de 1,00 graus com 1 dúzia de nós. Confirmo controle, 35595. Gol 1983, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 25, alterna 3325, gol 1983. Então 3198, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado o final do procedimento, ele é repassabilizado. Assume agora o controle de Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo. 208, graças ao trabalho. Papatango Romeu Charlie X-Way, mantenha-se em condições visuais no corredor Axé, 1.000 pés. Mike Eco Delta, mantenha 1.000 pés, direto Parque de Pituaçu, reporte no Pantel Descida. Mike Eco Delta Salvador. Mike Eco Delta Salvador. Vai observar aí na proximidade da Pituba um Papa Alfa 34 mantendo 1000 pés de rumo oeste, ok? Estabilizados, Zé Alcopista? 3198, pessoal, agora. Torre 1995. 295. Mike Eco Delta, desça 500 pés, informe na, em Itapuã. Tráfego agora avistado, ajuste no 0 no 6. Pouso autorizado, senhor, pista no 0. Vento de 100 graus com 12 nós, TAN 3198. 3198, controle Salvador, muito bom dia. Web7728, informação terra. Webjet 5728, identifique, chega na mar e desça ao nível 050. Eco Delta, estou recebendo já, quase atingindo 500 pés, atingiu agora 500 pés. Eco 03, prossiga. Ok, Salvador está operando em condições visuais com a pistão no 0, o Olimpo 03. Mantenha nível 050 e voe na posição, para a posição ITAP para entrar no sequenciamento da pistão no 0. Decola pistão no 7, curva direita, corredor axé. Restrito no meu pé, estou falando da barra. Após prossegue, nível autorizado 400. Corrigindo 040, Baniac. Controle 120.8. Zona, o código padrão 0153. Chame Torre Salvador 118.95. Delta. Papa Tango Romeu Charlie X-Ray, quando possível, se estimar de pouso. Estimado pouso 1450, Romeu Charlie X-Ray. Certo. 2 de aproximação, pistão no 0. Chame para base, pista 17, Mike Eco Delta. Delta, camarada, para base. 3198 no solo 54, libera direita, chame solo em 121.9, TAN 3198. 309, TAN 3198. Mike, obrigado. Solo 7, Mike, cuidado. Ok, pela base, pela direita, tá bom. 2. Alfa Juliette 02, TAN 3198. Delta, mas pela direita da 17. Mike Eco Delta, autorizado base pouso, na coesão, autorizado pouso na pista no 7, Mike Eco Delta, vento 1 no 0 graus, 1, 2, 9, justo no 0 no 6, chame no solo controlado, Mike Eco Delta. Delta, autorizado pouso, da 1 no 7, chamará solo controlado. Quilo Romeu Oscar, bom dia, autorizado acionamento, confirme POB. Piado, chame táxi, Quilo Romeu Oscar. Mike Eco Delta, considere o seu solo aos 00, ao estacionar a frequência livre, Mike Eco Delta, até a próxima. 738, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Mari 050, volante 738. Trip 5595, 55 milhas de Salvador, serviço radar terminado, chame Léos 1201. O senhor vai seguir um Boeing 738 da Webjet que está na sua posição de 12 horas 25 milhas. Então, para sequenciamento, curva agora à direita na proa 330, limitado pelo localizador. Controle Web 728. Prossiga 5728. Tem uma informação exatamente sobre a posição Duna. A possibilidade agora, então, solicitando a proa 070. Deixar Duna à esquerda, após a passagem de junto de Duna e sim voar para o externo, é possível? Ok, devido à formação então, autorizado, 5728, desça para 2000 pés com 1016. Tá ok, 2000 com 1016, eu vou manter a proa 070 até através de Duna, após Duna eu vou tomar a proa de determinação da final, ok? Ok, repasse estabilizado visual com a pista. Portará. Oscar, autorizado a decolar da pista no 7, vento 090 graus, com uma dúzia de nós, ajuste no 0 no meio, Kilo Romeo Oscar. Tempo 03, Salvador. 03, na altura, prossiga. Recurve agora à esquerda para o 310. Esquerda 310, Olimpo 03, Palma está no céu. E aguarde para descer, mantém ainda 5 mil. 5 mil. Marcelo, Kilo Romeo Oscar, bom dia. Kilo Romeo Oscar, bom dia, prossiga. Está presente, solicita cancelamento e mil pés no axé. Mil pés no axé, autorizado, Kilo Romeo Oscar, informe passando o farol da barra. Passa farol da barra, Romeo Oscar. Web 75728 com referências visuais, vai atingindo 2 mil pés, prosseguindo na proa do esterno. Sim, de forma estabilizada, 5728. Prontará. Bonito 03, desça 3 mil pés. 1016 ao ajuste. Olimpo 03, curva direita, proa 010, limitada pelo localizador. Curva direita, proa 010, limitada pelo localizador. Tá, linha de descida? Autorizado descida para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. Para 2 mil pés, com 0 no meio, Olimpo 03. DLS completo, F5728. Sente completo, final chame torre 118, decimal 95, bom pulo. 118, decimal 95, obrigado, até a volta. Colo 260, Recife 390, via Peruísque 58, autorizado, decola pista no 0, curva esquerda, C da fuga, tração Caju, controle 120, decimal 8, aciona 5471. 390 para Recife, pela Peruíque 58, decola 110, curva esquerda, na Cunca do Caju, transponder 5471, controle 120, 518, chamando no pronto, 108, voo 12, meta. Procedimento correto, reporte para chegar aqui, sinal 12. Good morning, Yazoo 42 07. We have information.

left take off for name 0, right turn, dial departure, Lida, speed. Departure control 120.8, squawk 5476. Reporte, push, azul 4, tio 07. Roger, position number 1, alfa 10, mais right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, afirmativo pro 040 após Duna, mantendo 5000 ainda. Desça para 2000 pés em forma de eixo na 0 no meia, gol no 738. Afirmativo, 2000 pés no 0 no meia, gol no 738. Gol em Salvador, limpo 03, Sul IMF. Olimpo 03, continua a aproximação, aguarde a tradução, senhor, confirma, intenções é de 3, toca remetida, é isso? Intenção são 2 toques remetida e o último bug final. Gente, Olimpo 03, continua a aproximação, aguarde pista livre, Olimpo 03. Continuará a aproximação, aguarde pista livre, Olimpo 03. Jet 5728 no solo ao 09, libera a pista próxima à direita, estima solo em 121.9. 209, boa. Solo Web 5728, visão, boa tarde. Web 5728, taxi Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, no 738, informa tráfego 12, correção, informa tráfego 2 horas e 5 milhas, mantendo no meu pés rumo nordeste, sem interferência na sua aproximação, Bravo November 2, papá. Ok, obrigado. Avisou alguns campos, trem baixado e travado. Está avistando uma chuva aqui à esquerda, bem na perna do vento, solicita se possível fazer o primeiro tráfego com perna do vento pela direita. Afirmativo então. Está livre para o toque arremetida, 90 graus, uma dúzia nós, com tráfego pela direita, Olympus 03. Livre toque arremetida com tráfego pela direita, 03. Charlie X-Ray para informações de voo e alerta, chama agora Recife na frequência 12545, alterna 12685. Foi 03 decolou, livre perna do vento pela direita. Afirmativo, estou com remeteus 1-3. A 1 no meu pé pela direita, ingresse e mantenha a perna do vento limpo, 03. A 1 no meu pé pela direita, manter a perna do vento. 03. Oi, Baiana, gol no 738, boa tarde. Bom dia ainda. ILS baixou e travou. Gol no 738, bom dia. Vento 080 graus, 1-12 nós. Já avisou a pancapeceira? Deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui agora. Baixar travado, tem livre pouso no 080 graus, 80 graus, 1-12 nós, gol no 738. Baixou e travou, livre pouso no 0, gol no 738. Torre, olhei pro 03. Confirma, a gente vai entrar com o número 2. Afirmativo, com o número 2. O tráfego Boeing 37 da Gol, na final ILS 1-0. Reporte visual com o mesmo, o Gol confirmando o Olympus 03. Ok. Gente, o tráfego está passando.